Você está ouvindo o Nerdcast do Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu quero saber o que está acontecendo com a minha voz. Aqui é o Blue Hand, quem vai ser abduzido agora? Aqui é o Tucano, e eu também estava bêbado quando fui abduzido. Emilian Chakhanov, natural da Bulgária, naturalizado brasileiro, 52 anos nesse país. Aqui é a Azaghal, e nós esquecemos de falar de Alf, o É Teimoso. muito bem, nerds, estamos aqui nesta semana na continuação do Nerdcast 112B. De ufologia, nós vamos falar sobre os outros fenômenos, as coisas que acontecem. Força Aérea Brasileira, Varginha, tucanos caindo. Então não vamos perder tempo, vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para a nossa leitura de mesa e caneladas da parte B deste Nerdcast de ufologia tão esperado e tão falado. Ah, nós tivemos a participação especialíssima no Nerdcast passado. A vida prega surpresas em todo mundo, né, cara? Mas então vamos lá, vamos para os recados da paróquia deste Nerdcast. Atenção, música! Nerd Store está com reposições de cabelo. Finalmente, gente. Falei até tremido de tão feliz que eu tô. Olha só, cara. Acre, você acredita? Está de volta com tudo, Azaghal. Mas peraí. Dependendo do dia que você tá ouvindo esse Nerdcast, por exemplo, se for no domingo, dia 18, já deve ter esgotado tudo, cara. Então não se anime muito. Não se anime, cara. A gente pediu mais pra ver se dura dessa vez, né? Que outro durou 4 dias, 3 dias, sei lá. E temos reposições da Nerd Vader preta, aquela com o nerdinho, né? De Darth Vader. E agora temos uma novidade. A camisa rosa, Não Vivo Sem Nerdcast, que é para as meninas, ou não. As Baby Looks agora tem dois tamanhos. Tem M e G. Se você quiser, se você é uma menina que não vive sem Nerdcast, você tem dois tamanhos pra escolher, certo? É. Aí a pessoa fala, mas Blue Hand? E o protocolo Blue Hand? Quem me fale disso pra não ficar mais irritado? Os zumbis invadiram as fábricas de nosso fornecedor. Mas olha só, a gente vai lançar, ela tá atrasada, mas a gente vai lançar ela com uma surpresa, hein? Vai ser maneiro, vai ser uma coisa, um plus. Mas enquanto isso, compra sua Acre Nerd Vader, Não Vivo Sem Nerdcast, certo? Na verdade, não tá atrasado, a gente só tá valorizando a camisa. Quando chegar, vai ser uma explosão, né, cara? Rafaela Fonte, que armou lá o encontro de Jovem Nerd no Rio de Janeiro. Armou, né, cara? Se fosse uma coisa séria, seria organizada, né? Mas então, ela marcou e a galera foi, tiraram fotos, jogaram Guitar Hero, viram Homem de Ferro, uma felicidade total. Eles já vão marcar encontro pro Indiana Jones, então se você, nerd, quer se encontrar com outros nerds do Rio ou de São Paulo e tal, use o fórum do Jovem Nerd ou comunidade no Orkut, como você quiser. Você não fica meio preocupado com isso não, Jovem Nerd? Não se incomoda não que eu tô comendo, mas... Não fica? O quê? Qual é a reunião dos nerds? Estou marcando encontros com pessoas desconhecidas, certo? Certo. Não sou totalmente... Um psicopata no encontro desse. Não tem psicopata no Jovem Nerd. Eu fico pensando nisso, cara. Lógico que não, cara. É a galera nerd. Tá todo mundo lá rindo, tomando milkshake, ha-ha-ha, o cara passa a faca, começa a jorrar sangue pra tudo que é lado. Ah, lógico que não, nem dá ideia. O que mais? E sobre este Nerdcast, tem muitos e-mails recebendo essa semana, cara, sobre a matéria que saiu nos jornais dizendo que o Vaticano aceitou a possibilidade de haver vida inteligente fora da Terra. Olha onde o Nerdcast tá chegando. O que mais me impressiona é pensar que o Nazi Pope ouve o Nerdcast, cara. Vamos para os e-mails de volta. Saudações, Jovem Nerd. Saudações, Azaghal. Meu nome é Rafael. Eu estou transmitindo aqui de Salvador. E eu queria dizer que o programa de vocês é muito legal, o Nerdcast. Eu me divirto muito. Como eu moro sozinho, eles estão sendo minha... Vocês são minha companhia, né, nas solitárias noites, os finais de semana aqui. Sabe como é que é, né? Nerd não sai. Não tem vida, não faz nada. Não foge, não come, não bebe. Então... É isso, boa sorte e bom programa. Oi, nerds. Aqui é a Turin do Paraná de novo. O Nerdcast de Fonologia foi genial. Eu ri demais, adoro esse tema. E quando vocês falaram que há pessoas entre nós que na verdade são ETs, eu já pensei logo em umas 30, incluindo pessoas da família, o que me faz uma descendente direta de ETs, o que é mais assustador ainda. Outra coisa que eu pensei na hora foi a hipótese do Blue Hand ser ET, o que explicaria muita coisa, por exemplo, inteligência imbatível e adicção tanto quanto peculiar, porque eu imagino que se para estrangeiros aprenderem português é foda, imagina seres de outros planetas. E o cara especialista, o Jorge Pod, pra mim é, na verdade, o JP bêbado. Porque as iniciais batem, o sotaque também... Sei não, hein? Procure o JP, que talvez foi ele que foi abduzido. Outra coisa, eu concordo 1,000,000% com o Tucano, que jornalista é tudo filho da puta, que eu estudo jornalismo e eu sei bem. E o negócio do Charles Bronson de turbante magnético foi pra acabar. Então é só isso, beijos, até mais. Muito bem, para os nossos e-mails de voz. Primeiro e-mail de Wagner Brito, 24 anos, Rio Claro, São Paulo. Devo confessar que este Nerdcast sobre OVNIs me surpreendeu. Sempre achei que essas conversas sobre ETs e afins muito chatas, fantasiosas demais e tal. O que me fez ter um certo preconceito com o tema. Acredito que exista vida em outros planetas, mas vida inteligente são outros 500. Vocês conseguiram falar sobre o assunto de modo divertido e descontraído, o que me fez mudar um pouco a minha opinião. Whatever, o principal deste e-mail não é isso, e sim uma dúvida. Peraí, antes da dúvida, ele tá falando desse negócio que ele não acredita bem em vida inteligente, fora. Eu achei texto do Carl Sagan da possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Olha que maneiro, só pra galera pensar. Vou até mudar a música, presta atenção. São 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Se só uma em cada milhão dessas estrelas tiverem planetas em volta, e se cada um de cada milhão desses planetas tivesse vida, e se cada um entre um milhão desses planetas com vida tivesse vida inteligente, teríamos, cara, literalmente milhões de civilizações só na nossa galáxia, cara. Olha só, pelos cálculos do Hubble, nos últimos tempos aí, calcula-se que existam mais de 200 bilhões de galáxias no universo visível. Então, cara, você imagina a quantidade de possibilidades. Dá pra gente visualizar um pouco a possibilidade que há de haver vida inteligente lá fora, cara. É muito grande, né? Então, é o quê? Desinteressou já? É que eu penso, eu acho o saco, mas eu penso o seguinte, se tem essa vida inteligente, esse espaço todo, o que faz eles perderem o tempo abduzindo alguém em Guarapari, né, cara? Muito bem pensado. Ah, whatever, agora vai pro próximo. Tá bem respondido. Ele diz aqui, Jovem Nerd, hoje eu vou fazer o seu papel que termina em meio dos outros. Ah, olha só. Dá pra ouvir a voz de alguém que não se apresentou no Nerdcast, teria uma sexta voz. Sexta voz? Tá maluco? Nossa, nunca vai saber isso. Nunca ouvi falar de sexta voz, nem tá ouvindo coisa, né? Leandro Rodrigues, Niterói, 32 anos. Primeiro eu tenho que dar parabéns ao Azaghal por tornar o Nerdcast hilário. Obrigado. Segundo, o Jorge Pod é muito louco. Se vocês consultarem qualquer guia ou site de astronomia, vão notar que Betelgeuse, da constelação de Orion, é uma gigante vermelha. Oh. E não amarela. Eu vou te falar, cara, que especialista. Quando a gente fala assim, finalmente um especialista vem com tudo, né, cara? Ai, meu Deus. Ele diz que essa estrela Betelgeuse vermelha está muito próxima do seu fim, ou seja, vai se tornar uma supernova em breve. E atualmente não existe possibilidade de ter vida nas redondezas. Se houve, fugiram para a Terra há muito tempo. Olha, logo, mestre Azaghal, bota aquela música de glória, por favor. Acertou quando disse que eram kryptonianos, jovem. Outro detalhe, não sei como vocês esqueceram, é do amigo do Arthur Dent, do Guia dos Mochileiros da Galáxia, o Ford Perfect. É pra falar nisso, dia 25 agora é o dia da toalha, não é, vamos verdade. Esquecer, hein, Jovem Nerd. O dia da toalha está chegando aí, em homenagem ao nosso Douglas Adams, saia com a sua toalha. Sim. E tire fotos e mande pra gente, por que não? O Ford Perfect é da região de Betelgeuse. Laura de Paula, 20 anos. Rolândia, Paraná. Hoje, liguei o MP3 e comecei a ouvir o Nerdcast 112A sobre ufologia que esperava ansiosamente. Minha primeira surpresa foi que o 3D não participou. E a segunda foi um especialista fodástico sobre o assunto presente. Eu explico, não pode ter duas pessoas alcoolizadas ao mesmo tempo no Nerdcast. Ai, ai. Mas, já na leitura de e-mails, o Azaghal solta um comentário que me deixou indignada. A Cíntia comenta que não gostou do filme Homem de Ferro e se pergunta por quê. Quando o senhor de Oceania diz, por que você é mulher? Próximo e-mail. Olha aí as neuróticas, Azaghal, que não entendem a piada. Ah, neurótica. Você deve ser maluco, Azaghal. Como assim? Eu assisti o filme na quarta de estreias. E ainda sonho com robôs destruindo florestas, batuca o tema do Homem de Ferro. E ela diz aqui que gosta pra caramba e tal, e não entendeu a piada. Mas tudo bem. Tudo mais, o Nerdcast foi ótimo, diz ela aqui, etc, etc. Eu tô falando pra você que a gente tem que fazer aqueles avisos. A gente pode falar com o Guilherme Briggs ou então com o Garcia pra fazer aqueles avisos. Esse programa contém conteúdo sarcástico e não deve ser ouvido por pessoas despreparadas. Renata, 21 anos, Recife, Pernambuco. Ouvindo o primeiro Nerdcast sobre ufologia, especialmente a história do ufólogo sobre como ele viu um disco voador enorme na estrada. Essa história foi demais mesmo. Lembrei de uma situação inusitada. Não, eu nunca tive contatos imediatos de grau nenhum. Mas, uma vez, numa corrida de táxi, o motorista Small Talker estava falando sobre o tempo, religião, família, etc, etc. E eu, sociável como um bom nerd, só respondendo um aham. Ah, boa nerd. Ah, é uma mulher, rapaz. Boa nerd. Perguntou, você acredita em disco voador? Fiquei surpresa com a pergunta e respondi que não. Esses motores de táxi, eles são demais mesmo, né, cara? Eu ri. Eles estão demais, cara. Estão demais. Aí ele contou como certa vez, dirigindo com um amigo na estrada, viu um disco voador enorme, redondo, cheio de luzes, parado no ar. Ah, é lógico. Eles ficaram abismados com aquilo, não era percebido por outras pessoas, né? Olha aí aquele fato. Explicação muito simples, né, cara? Ai, exato. Fiquei sem saber o que responder e soltei o famoso não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Uhum. Como não tinha mais nada pra falar a respeito do assunto bizarro e tinha mais uns 15 minutos de viagem, procurei a coisa mais bizarra que tinha ouvido falar. Então, disse, ouvi dizer que o mundo vai acabar em 2012, possivelmente por uma invasão alienígena, que a mulher embarcou na parte de Small Talk, sabe? Exato. Né? O taxista achou que eu fosse mais maluca do que ele, porque o assunto morreu ali. É o Nerdcast aliviando as tensões nas relações do dia a dia. Ou não. Acho que mais relevante até que o do ET de Varginha, pelas testemunhas, pelas pessoas que estavam envolvidas, que foi uma parada muito foda, que é a chamada Noite Oficial dos OVNIs. O que foi isso? Já ouvi falar do Osiris Silva. Foi ministro. Ministro da Aeronáutica. Então, acho que ele foi ministro da Infraestrutura. Ele foi várias vezes ministro. Na época, ele era presidente da Embraer. Foi em 1986. Ele estava vindo de Brasília para a base de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Quando estava se preparando para descer, ele viu três luzes no horizonte. O Osiris Silva, ele contou isso, eu lembro no Fantástico. Ele e o ministro da Aeronáutica na época, era o Moreira Lima, contando isso, que ele viu três luzes, vermelha, verde e branca assim, seguindo o avião dele. Ele achou estranho, só que ele não pensou que fosse OVNIs, ele achou que fosse invasão do espaço aéreo brasileiro. Mas ele tava, ele tava num avião comercial, normal. Uhum. Ele tava se preparando pra descer, ele avistou aquilo, achou estranho, ele bateu um rádio pro Torre de Comando em São Paulo. Torre de Comando de São Paulo se comunicou com Brasília, com Congonhas, viram no radar pelo menos uns 20 OVNIs. Caraca! Que isso? Perto do da onde ele estava com o avião. Lembrando que OVNIs são objetos voadores não identificados. Eles não viram 20 discos voadores. No radar provavelmente não era um balão, mas não eram discos voadores, eram OVNIs. Né? Eram contatos no radar, né? É, então eram 20. Não era nave stealth. Pois é, e foi isso que eles acharam. Não que fossem os americanos, mas sei lá, em 86 talvez fossem os russos. O ministro da Aeronáutica foi informado e mandou levantar dois caças supersônicos Mirage, da base aérea de Anápolis, em Goiás, e toda dois... Fala isso. Foram os que os urubus não derrubaram. Sabe que o maior problema com caça-miragem é o urubu, né? Que entra na turbina e derruba. Que isso? Sério? É sério. Bom, subiram dois caças miragem da base de Anápolis e dois F-5 da base de Santa Cruz, aí no Rio, né? Vieram no gás, né, pra ver o que que era. Afinal de contas, pode porra, ser a invasão do Brasil. Porra, tu imagina? Tu imagina se tu é um piloto, cara, da Força Aérea, tá lá jogando biriba, sei lá, fazendo nada. E aí, finalmente, cara. Finalmente. Depois de 30 anos, alguém toca o rádio e manda pra levantar a mão, cara. Não fala isso. Isso acontece direto, cara. Invasão de Força Aérea. Os caras decolam direto pra interceptar aviãozinho levando pó. É, tem muita coisa aí, cara. O que aconteceu foi o seguinte. Os caças avistaram os OVNIs e foram pra cima deles. E assim, são aviões velhos, o F-5 e o Mirage, são velhos? São, mas são supersônicos, né? Uhum. Andam pra caralho. E foram atrás dos bichos. Os bichos começaram a ir em direção ao mar e de repente fizeram nem me viu, nem motoboy. O ministro da aeronáutica relatou isso, o presidente da Embraer, pessoas de credibilidade falando isso, entendeu? Uhum, uhum. Que até hoje eles não sabem o que que era. E ficaram assustados pra cacete. Mas os pilotos fizeram contato visual ou não? Viram. Foram atrás, só que... Mas eles fizeram contato visual? O quê? Luzes? Só luzes? Com luzes, eles não sabiam o que que era, não dava pra ver. Ah, cara, esse tipo de coisa, eu sempre penso que pode ser um avião espião, uma parada assim, mas... É, mas era um cara, 20, mas espionar, né? Espionar o quê, cara? É, tá aqui, mas... Tá com o GPS quebrado, né, cara? Era pra estar em Cuba e parou aqui, sabe? Que é isso, né, cara? Força Aérea Brasileira tem, dizem, né, que tem um arquivo secreto relatando todas as coisas que acontecem no céu brasileiro. Eles não conseguem identificar o que foi, vai pra esse arquivo. Ah, mas desde meados toda Força Aérea tem, existe um procedimento com o piloto, tanto comercial quanto militar, notificar que ele viu um OVNI e informar a torre que ele viu aonde, como, etc, que é uma parada que os caras depois não vão falar pra todo mundo, é só pra eles guardarem pro arquivo deles. É, de fato, quem é da aeronáutica tem sempre história pra contar, que você viveu ou um amigo viveu, essas coisas, né? Sempre coisas estranhas que não comprovam nada, mas são coisas absurdamente estranhas, né? A parada mais estranha que aconteceu, fora a minha abdução... Agora tu vê que hoje já tu sabe que a tua abdução foi light pra caralho, né? Pelo menos apareci pelado, né? Ai, ai. Aqui em Santos teve um dia da ASA, eu não vi isso, só fui saber depois, teve apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Vocês já viram o avião da Esquadrilha da Fumaça cair? Não. É difícil. Acontece, né? Da Esquadrilha, não, mas da Esquadrilha da Fumaça especificamente é muito difícil acontecer, né? Uh-huh. Porque é um tipo de avião que tá em manutenção permanente, tipo, pela dificuldade das acrobacias. Os pilotos são os melhores. Também. Não tem nenhum porcaria pro outro depois da fumaça. Você vê, né, cara, aqui é mais importante manter a Esquadrilha da Fumaça funcionando, né? Porque... Que ótimo, mas, né, cara? É porque esses aviões não tem turbina, não entra no urubu, porra. Ai, ai. Bom, eu sei que eu tava pegando onda aqui em Santos, num dos 3 dias por ano que tem onda em Santos, e tava passando. Primeiro passaram aqueles aviões Hércules, não fazendo acrobacia, mas dando rasante, e depois vieram a Esquadrilha da Fumaça, e em São Vicente, perto da Pedra da Feiticeira, que não tem nada místico, tá? Caiu um avião da Esquadrilha da Fumaça. Uhum. Foi mó, caralho, mó uê aqui, mó caos. Depois de um tempo, acharam um vídeo de um cara que filmou. Ah, eu vi isso no Fantástico. Você lembra disso? Eu lembro. Passou um objeto. É, aparece um negócio assim muito rápido, passando pela asa do avião. Exato. A asa solta e o avião cai. Muito sinistro esse vídeo, cara. O piloto morreu? Putz, não sei, cara. O piloto com certeza viu o que aconteceu. Esse videozinho. Ou não, foi muito rápido, cara. Foi um negócio... Muito rápido, né? Tem uma história de São Lourenço que tava tendo um show desses de Esquadrilha da Fumaça. Olha a história. Aí todo mundo tava lá na rua vendo no local onde tava rolando as acrobacias. E aí, no dia seguinte, quando as pessoas foram revelar seus filmes ou botar o chip no computador, o que seja, porque ficaram lá batendo foto dos aviões fazendo acrobacia, várias pessoas identificaram nas fotos manchas assim como se fossem charutos, sabe? Como isso, charutos, sabe? Exato. Mas isso foi história só de contar também, né? Eu nunca vi nada, mas falaram assim, no jornal. O que dizem é que era um objeto passando muito rápido e, né, que pegou naquele frame que as pessoas bateram a foto e tal. Os OVNIs charutos também são recorrentes, né? Assim, várias aparições. O Bill Clinton tinha um em casa. Não, esse aí quem viu muito é a mãe que eu vi, cara. De fato, né? Tem várias aparições de charutos no mundo inteiro. Essas fotos dos OVNIs charutos são só fotografias ou existem eles filmados não, também? Não, tem filmado charutos também. Tem charuto filmado também, né? As sondas, né? A gente tem algumas filmagens de OVNIs muito pequenininhos pra ser qualquer coisa tripulada, né? Teve uma que ficou famosa em São Paulo, que o cara ficou filmando a parada subir e descia. Assim, o nível dos prédios, né? O cara tava filmando pra baixo, não pra cima. Ele tava filmando, né, lá no andar dele. Outra filmagem do Tucano, né? Tucano... avião, que deu a parada que derrubou o cadeira de fumaça, também foi um objeto bem pequenininho. E a gente imagina assim, a gente tá inundado dessas sondas, né? Você já viu tocando umas imagens da NASA de onda espacial em órbita da Terra que tem um monte de objetos que vêm, quicam na atmosfera e sobem de repente? Você já viu? Tem umas imagens das sondas, das primeiras sondas, então da Gemini, da... das Apollo, que são cheias de coisa em volta. Não pode ser um efeito óptico? É possível. Não, tem gente que até fala que pode ser coisas cristalizadas, reflexo do sol em sei lá o quê. No caso da Gemini e da Mercury, os caras depois descobriram o que é e é nojento, né? Mas tudo bem. O quê, cara? A urina dos astronautas é ejetada da nave. Que ótimo, cara. Excelente. Não tem como completar o resto, né? É, não tem onde o ser humano não vá que não faça sujeira, né, cara? Os caras projetam uma nave pra sair do planeta, vencer a gravidade, e mijar no espaço, entrar no vácuo espacial, e a única ideia que eles tiveram de fazer com o mijo era jogar no espaço. Cara, é uma coisa de todo homem, mijar pra marcar o território, cara. Meu Deus. Varginha, rapaz! Temos que falar desse caso, um dos mais famosos do mundo, né, Tucano? Ele virou piada aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e no resto do mundo ele é bastante acreditado, assim. Uhum. Que não vira piada aqui, né? Cara, o aqui Brasil... tudo é piada, cara, não adianta. É o país da piada pronta, né, cara? Então não tem como. Ele é um caso que é bastante conhecido e no mundo inteiro, porque tem muita coisa, assim, que é estranha, assim, que, pô, do tipo, bombeiros foram testemunhas. Bombeiro é o cara que tem credibilidade, né? Corpo de bombeiro, pô, chegou a dar entrevista, falou que viu. Um dos policiais morreu, falaram que foi de pneumonia, só que o corpo, a família não pôde ver. Foi enterrado em caixão hermético. Muita coisa que aconteceu lá, ninguém explicou. Só que se perdeu muito por causa da piada. Uhum. Viu a palhaçada, já era. Mas então, basicamente, as garotas saíram gritando que o demônio tava lá, o capeta. Cara, a história é que eles estavam passando por ali, por um beco, por alguma coisa assim, né? Era um parque. E viram um alienígena, né? Uhum. Que elas acharam que era o diabo. Elas acharam que era o diabo? É isso? Acharam. Tinha três. É, tinha três chifres. E o olho vermelho? Por que não, tem né, um chifre, cara? Tem um chifre de capeta. Elas viram um bicho esquisito, né, cara? Dependendo da idade delas. Vou te falar, se eu visse um bicho desse do jeito que elas descreveram, eu também achava que era o diabo, cara. Também era o capeta. Mesmo sendo ateu. Mas elas não saíram gritando pra todo mundo. Elas saíram gritando, e aí o povo, normalmente, na sua sabedoria, ouviu foi falar que o diabo tava no parque e foram enfiar a porrada no capeta, cara. As pessoas são extremamente corajosas, né, cara? É, cara, pra quem tem ignorância é uma bênção, né, cara? O capeta daqui, matem ele. Porra, cara. A mãe ligou pro corpo de bombeiros e os bombeiros foram lá pra ver o que era, porque acharam que era um bicho. Que era um bicho, certo. É um bicho selvagem. E foram lá. E eles realmente chegaram e cercaram o bicho e saíram na mão com o bicho pra capturar e botar dentro de uma caixa. Caraca, que isso. Levaram pro posto médico. Acho que foi um tambor de metal, não? Não, acho que foi uma caixa mesmo, de madeira. E quando chegou no posto médico, que o bicho tava ferido, na verdade, né? Uhum. O médico olhou e falou assim, caraca, porra essa, nunca vi na vida, não tenho competência pra cuidar disso. Certo. Mandaram pro hospital. Aí, no que mandaram pro hospital, já chamaram polícia, já chamaram exército. Tá fazendo testemunhas aí pelo caminho, né? Já tem o cara do posto médico. Pois é. E aí, o que aconteceu? Tinha um ufólogo que tava lá, investigando um outro caso. Tal convite. De outra aparição. Certo. No mesmo bairro, só que em outro lugar. E os bombeiros acharam também esse outro. Parece que um deles não sobreviveu. Usaram força demais. não existe o ET de Varginha. São os ETs. Os ETs, ETs, ETs, ETs. Os ETs de Varginha. É sério, achou que era um só, rapaz. Olha aí. Não, eram dois. Tanto que um foi para um hospital, o outro foi para o outro. Depois, o exército levou para ficarem os dois no mesmo hospital. Para eles se sentirem melhores. Não, não. É por causa dos recursos. Você foi isso, né? Que matou os aliens, ele botou o alien no hospital público, fudeu. Nem isso mesmo. Então, os hospitais era público, o outro era particular. Nesse hospital, esse hospital foi fechado. Tinha caminhão do exército na porta. Isso, a cidade inteira ficou sabendo. Então, alguma coisa aconteceu. As coisas que dão credibilidade pra essa história são essa sucessão de fatos, presença do exército, essas coisas no hospital, é isso? Isso. Porque a testemunha tem as garotas, que até aí pode ser qualquer coisa. Não, mas tem os bombeiros, que são uma testemunha forte. Mas os bombeiros não guardaram segredo? Caraca, não rolou isso? Depois que o exército trocou duas ideias com eles, eles realmente... É, porque na verdade... Não falaram mais. Mas eles têm que seguir a hierarquia dessa. Mas até então, eles falaram pra muita gente, entendeu? Foram entrevistados e tudo mais. Depois chegou o exército e passaram a negar tudo. É, então eles chegaram e depois que cercaram lá o hospital, diz, aí já começa a parte que não tem testemunha, não tem prova, não tem nada. Mas diz que eles foram mandados pra Unicamp, as duas coisas lá. E quem fez a autópsia foi o Badam Palhares. Quem é esse? Foi o cara que fez a autópsia do PC Farias. Ai, meu Deus. Esse cara não tem credibilidade. Ele falou que o PC Farias se matou com 3 tiros na testa, com a mão amarrada nas costas. Mas, por outro lado, ele é um cara que é confiável pra esse tipo de serviço, né? O cara que obedece quem manda, né? Exatamente. E dizem mais que no aeroporto de São José dos Campos desceram aviões C-5 da Força Aérea Americana. Nesse período, assim, alguns dias depois. Daí que tiraram a hipótese deles terem sido mandados pros Estados Unidos. Em troca, o Brasil teria um astronauta viajando no espaço. Tá mesmo, astronauta foi em troca de um módulo de observação da Estação Internacional, rapaz. Tem uma baba de dinheiro que a gente pagou pra ele viajar, pra ele brincar de tudo. Não, falaram dinheiro, não, mas a gente fez um vidro lá pra... Analisando friamente, cara, vamos dizer que isso tudo aconteceu realmente, de fato. Vamos tá, né? Okay. Acreditar no vamos, fato. Vamos. Qual é a possibilidade e o recurso que o Brasil teria pra manter um ET pra pesquisar ou pra qualquer merda que fosse? A gente não tem a menor condição de fazer nenhum tipo de pesquisa aqui. Se a gente dá um alienígena de presente pros Estados Unidos, a gente tem que ter ganhado um presente muito maior do que um astronauta, cara. É a Copa do Mundo? Se é alienígena, se é um animal diferente, se é um experimento, se é qualquer coisa, provavelmente ninguém vai ficar sabendo. Que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Ah, ninguém tá vendo aí caminhos do coração, rapá? Caralho. É tudo aí. Menino lobo, rapá. Não, menino lobo não dá, putz, grama. Mas o que se deu bem nessa história mesmo foi Varginha, né, que ganhou um... Ganhou um Paulo Paiolis. Não, apareceu no mapa, Varginha até agora não existiu no mapa. É, não tinha nada. O que tinha lá em Varginha? Não, era só Lourenço, né, cara? É o Loki 10 brasileiro, né? Exato. Foo Fighters, Segunda Guerra Mundial. O que se trata? Os aviões da Segunda Guerra Mundial, os aliados, tinham muitos relatos de luzes que acompanhavam os aviões da época. Aí todo mundo achava que era uma arma maluca dos alemães. Uhum. Falava assim, é arma nazista, isso pra tirar a atenção da gente. Mas só que começou a acontecer direto isso. Depois da guerra, quando invadiram a Alemanha, pegaram os documentos lá, descobriram-se que a Alemanha sofria também de ataque desses Foo Fighters. Olha só. Eles chamavam de Foo Fighters. Por que Foo Fighters? Foo é uma gíria francesa pra fogo e fighter de guerreiro em inglês, né? Aham. Uhum. Caça, né? Caça. É um caça de fogo, que eles chamavam. Ah, certo. E aí descobriram que os nazistas ficaram mais malucos ainda do que os aliados, porque eles tinham certeza que aquilo não era coisa dos aliados. Fizeram. Porque eles sabiam que eles eram fodas de tecnologia. Se né, alguém cara? Tivesse que inventar aquilo, teria que ser eles. Exato, né? E aí eles criaram uma base chamada Base Especial número 13. Que era um projeto secreto de investigação. Se ocultaram pelo nome de Operação Uranus, e tinha por objetivo recolher e avaliar, descobrir o que eram essas paradas que seguiam os aviões alemães. Falando em parada de avião alemão, tem uma história da... Depois que os americanos capturaram as bases alemãs e pegaram os documentos, eles chegaram a descobrir que os alemães estavam fazendo testes com um disco voador. Não um disco voador espacial, veio ali, não. Os alemães estavam fazendo naves em forma de disco. Eles construindo. É, e que os americanos pegaram várias das naves em forma de disco e desenvolveram. Ah, eu já vi eles subindo lá uma navezinha. Com aquela navezinha da April. Mas ela é ligada num cabo, com energia, o cacete. Aquela nave da April. Depois daquele teste, eles fecharam a Abel, tiraram a nave, sumiram com a nave e o projeto foi classificado como secreto. Meu Deus. É uma empresa canadense que faz o exército. É, cara, mas um idiota de longe vendo uma nave dessa subir, cara... É lógico. Voador, é. Não, é. O velhinho... Até porque era o disco voador, né? É, era o disco voador. É, de fato, era o disco voador. Provavelmente o único disco voador. O velhinho que eu entrevistei lá, ele passou a infância dele na Bulgária, né? Que ele era búlgaro. Uhum. O Emilian Shakonov. Ele disse que a primeira experiência dele com OVNIs foi na Bulgária na época da guerra. Que ele falou que estava na cidade dele e era, diariamente era bombardeado pelos aviões alemães. E era assim, eles bombardeavam de manhã e final da tarde, por exemplo. Uhum. Não me lembro se era isso que ele falou. Mas tinha os horários. Tinha uma rotina. E que apareceu alguma coisa... Que as metralhadoras antiaéreas ficaram tentando atirar, que foi no meio da tarde, que era fora do comum. Eles acharam que os nazistas estavam variando o ataque. Que eles tentaram atirar, não conseguiram, e não conseguiram nem reconhecer, porque era muito rápido, muito mais rápido do que os caças alemães. Olha aí, Nimitz volta pro inferno, rapaz. É. Em 43 teve outro caso curioso. Certo. Eu era do tempo da guerra. É, eu lá era acostumado a Bulgária a ser bombardeada junto com os outros países que faziam parte do eixo. Então era uma praxe americana jogar bomba 10 horas da manhã ou 10 horas da noite. Mas nesse caso, foi 4 e pouco da tarde, quando um objeto, tipo uma seta, a ponta de um... Tipo um bumerangue, por assim dizer, apareceu, a contra-aérea começou a disparar, e eu falei, não, mas era diferente, não tinha barulho, não tinha nada, e a contra-aérea ficou inferno, no caso, e nada resolveram, sem bater alarme, sem avisar nada, sem coisa nenhuma. Eu falei, não, aconteceu isso, não, você viu, lá errado, então começou lá a história. Agora, em junho do ano passado, julho do ano passado, foi lá e trouxe uma narração completa de um livro que está comigo nesse instante, citando esse caso, definindo que era um UFO, na presença que eles começaram a atirar. Esse tipo de história de bateria antiaérea na época da guerra tem vários. Tem até uma que eles brincam que é o único ataque que os americanos sofreram em território americano na Segunda Guerra. Território americano no continente, não nas ilhas lá. Que a Los Angeles eles chegaram a cortar a luz de Los Angeles e San Diego, se não me engano, por várias horas, e as baterias antiaéreas passaram metade da noite atirando em nada. Não, mas tinha os balões japoneses com bomba, não tinha? Não, não foi balão japonês. Eles identificaram luzes, um piloto identificou a parada como um bombardeiro japonês. E começou a loucura. Os caras começaram a identificar alvo no céu e atirar. E no final da brincadeira eles não derrubaram nada. Não derrubaram nada. Agora, eu vou te falar, cara. Que alienígenas, né, meu irmão? Os caras estão vendo o circo pegar fogo aqui e estão... Estão ali, né, cara? Não tem nem aí. Pô, assistir, cara. É camarote. Olha ali, esquadrão inglês. Vamos lá, todo mundo. Vai, fica as bolinhas lá. Caralho, meu irmão. Pô, cara. Se tu fosse alienígena, tá vendo o circo pegar fogo assim, que ia se meter, tu vai ficar lá na tua assistindo o pay-per-view aí. Não, mas olha só. Que momento melhor, se os caras estão aqui pra estudar... É... A Terra, o planeta, que melhor momento que uma guerra. É claro, né? Quem vai dizer, é o máximo de desenvolvimento tecnológico, o máximo de superação individual e coletiva. Não, e ninguém vai prestar atenção. Os caras, quem é que vai se preocupar com a alienígena no meio da porradaria da guerra? Os alemães achando que é... Vocês repararam que esse negócio de alienígena, de avistamento, de abdução, eles escolhem as pessoas pra fuder a vida mesmo, né, cara? Tipo assim, não é, ai, aconteceu comigo uma vez, não. Quando acontece com você, é direto, você não tem mais sossego. Você vê nave na serra, tu acorda pelado, tu vê no retrovisor. Exato. Tu vê na corda andando no meio da estrada. Sabe qual é? Não é uma vez só, sabe? É direto. tu foi o eleito, cara. É por isso que eu sempre acho que esses caras perdem a credibilidade. Porque fica igual o fanático religioso, que é o anjo veio e avisou pra ele, agora é o anjo vem toda hora. Exato. Segundo o cara lá de São Lourenço que viu o arco-íris saindo da poça, existe uma maneira dos OVNIs se mostrarem só para pessoas diferentes, indivíduos, sabe? É como se eles pegassem o seu cereal e falasse, olha, só você vai me ver, eu desligo a invisibilidade pra você. Eles rolam um background check no você, vê se você é maluco, aí se você for maluco, eles morrem. Tem outro tipo de objetos não identificados, que são os OSNIs. São os objetos submarinos não identificados. Que a gente fala pouco, mas é, quem gosta de ufologia sabe que tem de montão. Mas também aparece no Richard Schoener. Existe, até, existe até uma passagem no diário de bordo do Cristóvão Colombo, quando ele estava navegando em direção à América, de algo muito esquisito que ele viu na água, e tinha luz, e tinha sei lá mais o quê, e tal, que os ufólogos consideram a possibilidade de ele estar descrevendo um OSNI lá em 1492. Mas é um nome caído, né? É, o nome... É... Eu chamo de OSNIs. OSNIs. É mais parecido com o OVNI. Inclusive, tem gente que acredita que acho que a revoada do México, que é famosa, né, aqueles centenos, ela partiu do oceano. Tem tudo o Triângulo das Bermudas. Oi? Em direção ao Triângulo das Bermudas, provavelmente. Cara, eu vi outro dia um documentário sobre o Triângulo das Bermudas, cara. Tinha visto um quando eu era mais novo, tinha achado irado. Tem um documentário bizarro. Não, mas o Triângulo das Bermudas, cara, é igual a qualquer outro lugar que seja esmo, assim. Ermo, né? Tem tantos desaparecimentos como, sei lá, o do Oceano Índico. Não, o problema é que o Triângulo das Bermudas é muito próximo de um lugar muito, muito povoado e com muito tráfego de navio e de avião. Então tem uma chance maior das paradas sumir. É uma rota principal, não é uma parada esma no inferno. É uma parada esma num lugar onde passa muita gente. Então sempre vai ter muita gente sumindo ali porque passa muita gente, pô. Nesse especial do History Channel de OSNIs, acho que tava falando de uma... Acho que foi em 67. Foi Marinha Brasileira. Ela detectou algo no sonar, lá assim, no fundo da água, grande, sabe? E começou a seguir pra tentar identificar a parada, e seguiu por vários minutos e a parada, puf! Mais uma dessas evidências de que sumiu, né? Um desses arquivos de coisa militar que a gente tem aí, de coisas estranhas, né? Esse tipo de contato de sonar que aparece e some deve rolar direto. Você acha? Até porque... Ah, com certeza. Primeiro porque, depende de onde a gente estiver, devem passar submarinos de outros países por aqui pra dar uma passeada. É, mas não some do nada. Nossa tecnologia não é lá do último tipo. Cara, a não ser que seja o Outubro Vermelho, esse some, mas o resto, cara... Ó, dependendo do tipo de sonar e do tipo de... Tanto aquele curso que também sumiu. Pô, eu já vi um teste que os americanos fizeram, que eles ficaram loucos. Que eles pegaram uma frota de submarino de defesa deles e pegaram um submarino diesel elétrico vagabundo desse tipo nosso. Os caras não conseguiam ouvir o diesel elétrico no sonar, porque eles não estavam acostumados mais. Que os isso? Os caras estavam preparados pra pegar um navio nuclear, né? Então, a fazer guerra com gente que estava brincar. Eles foram pegar os marinheiros deles e botar os caras pra entrar em guerra com o maluquinho que estava consumindo merda. O submarino merda passou pela barreira. Os caras não conseguiam pegar ele. Que isso? Os americanos foram loucos, mudaram todo o treinamento deles, foi mó merda lá, porque os caras falaram, cacete, o submarino porcaria passou pra gente. Que nem na Guerra das Malvinas, aquele aviãozinho Pucará da Argentina, voava abaixo, não aparecia no radar dos ingleses e ia conseguir atacar o... Porque os caras vão subindo no nível tecnológico e esquecem da galera que tá abaixo. Então os caras se preparam pra dar porrada num nível absurdo. E esquecem das armas porcaria. E aí na hora da porcaria, o cara, caraca... ninguém mais usa isso, ninguém mais usa, mas a gente usa, foi mal. Quando eu conheci a galera lá da base aérea de Santa Cruz, os militares, do esquadrão Jean Bock e tal, na época que eu era o Tenente Dyke, eu fiz um tour lá pela base aérea e tal, e contaram várias histórias, e eles falaram que teve uma época que eles fizeram um intercâmbio lá com os americanos e os brasileiros da Força Aérea, né? Deram um pau nos americanos em questão de metralhadoras. Os caras não estão acostumados. Eles não estão acostumados. Aqui no Brasil, pra você treinar com isso, é tão caro que os caras treinam tanto com metralhadora que eles são fodas. Tava passando um especial outro dia sobre a guerra do Vietnã. Os americanos no Vietnã, os primeiros aviões que eles usaram não tinham metralhadora. Porque os teóricos deles de guerra estavam com metralhadora inútil agora. Eles tudo usam míssel. Exato. Eles perderam dois F-3 pra metade de 2021. O cara mandou o primeiro piano estourou e o segundo cara perdeu. O cara acabou com os 2 mil que ele tinha. Tá vendo? O Big embarcou ele por trás e destruiu, cara. Rohand, você que é um cara entendido de armamento, essas coisas, qual é o MiG brasileiro? Ah, esse é secreto, cara. Dá pra usar, né? Eu não conheço o MiG brasileiro. O MiG brasileiro? A gente não tem MiG? A gente nunca comprou armamento da Rússia. Motivos óbvios. Qualquer país da América que não comprou armamento da Rússia ia arrumar grandes problemas. Nosso amigo Pudim de Cachaça falou que tinha MiG brasileiro. Os MiGs brasileiros, evidentemente. Eu ouvi. Tem histórias bizarras daquele especial do Discovery, History Channel, da tal história da base russa de pesquisa. Qual negócio russo? Tem ligação lá com o meteoro que caiu? Essa parte do meteoro foi um especial que eu achei muito maneiro, porque o que eles falaram no documentário, isso aí tá no documentário, é que na época do meteoro foi em 1900 e pouco, foi isso? Acho que sim. Foi uma parada... que foi como se fosse uma bomba atômica. E depois os comunistas tomaram o poder e... Na época que o Stalin estava no poder, pro Stalin, pessoalmente, aquela porra era uma arma extraterrestre. Ele pagou uma galera pra investigar a parada, porque ele achava que aquela porra era uma arma extraterrestre, que aquela parada não era uma meteoro porra nenhuma. Uhum. Diz que os russos capturaram mais de uma nave extraterrestre e que os russos teriam derrubado um OVNI. Eu lembro, falou feito isso. Feito dogfight com o OVNI e teriam de derrubar o OVNI. Isso é uma vergonha, né, Zagão? Tem alguém que pode derrubar russo, um OVNI, são os russos. É o pior do russo. É o único que eu acredito que possa. O alienígena já cai envenenado. Cara, o alienígena, eles devem ter um panfleto, alguma coisa assim de... né? Não vou ir na rua. Como turista, como o gringo vem pro Brasil e recebe aqueles panfletos, não ande com máquina fotográfica, não evite tal lugar. Deve ter, cara. Evite a Rússia. Pô, mas se você cair na Rússia, meu irmão, o seu tratamento vai ser um top. Cara... Esse especial. Eles fazem autópsia no alienígena ao vivo. Esse especial foi uma parada que eu fiquei mais bolado, assim, se for verdade, óbvio. Que é os caras falando que tem relatos em Moscou de avistamento de OVNI em 1500. Ó, espetacular. E o relato maneiro é que o relato é exatamente os caras vendo a luz no céu, o facho de luz iluminando a Praça Vermelha, de dois OVNIs. Que pariu. E o cara veio o relato no documentário, eu não lembro de cabeça agora, mas você ouviu o relato e falava, cara, isso não é mentira, parada, é muito sinistro. Esse negócio da antiguidade, naquele livro Eram os Deuses Astronautas, tem até, pra quem tiver preguiça de ler, tem o documentário também, sobre a Arca da Aliança. Uns estudantes chegaram, pegaram a Arca da Aliança, fizeram como Deus mandou Moisés fazer, e constataram que poderia ser usado como um rádio transmissor. Na verdade, não um radiotransmissor, um receptor de rádios, de ondas de rádio. Assim, a Arca da Aliança estava um rio do lado e... Eles não pegaram a Arca da Aliança, eles construíram uma Arca da Aliança do jeito... Existe uma descrição para a Arca da Aliança com o tamanho de quantos cúbitos ela tinha, não sei o quê. E quanto tem que ser de ouro e tal. Eles construíram um receptor de ondas de rádio. Ela realmente recebia ondas de rádio. E pra que servia a Arca da Aliança? É pra Moisés falar com Deus, não era? Olha, um armazém pros mandamentos. Era pra armazenar os mandamentos, já tinha falado com Deus. É um baú da besta. Só pra vocês pedirem desculpa, perdão, ó onisciente tucano. A Arca da Aliança, ou a Arca do Pacto, é descrita na Bíblia como o objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos teriam sido guardadas. E plus também, como veículo de comunicação entre Deus e seu povo escolhido. Olha aí. Esse adicional aí, o upgrade, ninguém me avisou, não. Eu tava fora na época. E o Tucano adiciona por rádio. Rádio Deus. Isso aí é que nem a história da atriz que ouviu rádio com a obturação dela. Mas, cara, um receptor de rádio AM é uma parada ridícula de montar. É projeto de estudantes de eletrônica de primeiro período e não, sem nada, sem bateria, sem porra nenhuma. Rádio funciona sozinho. Eu não duvido nada que em vários momentos da nossa história tenham sido, cara, guiados, manipulados pelos alienígenas, cara. Azaghal, se tu fosse alienígena, Tu não ia fazer igual os caras do Stargate, chegar na tua nave fodona aqui, mantendo no chão, ajoelha-se diante do seu Deus. Ah, se eu fosse ele aqui. Eu não consigo nem fazer uma fazer. A gente já falou aqui sobre a presença extraterrestre, a Zagata tava falando a presença extraterrestre na nossa história. E temos esses mistérios sobre as pirâmides do Egito, tem até hoje gente que discute, né, aqui como a gente falou. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca? Aqueles desenhos no deserto do Atacama. Ah, sim, pois é. Platô de Nazca. É. Mas olha só, Stonehenge, Ilha de Páscoa, Machu Picchu, mas eu acho que todas essas coisas citadas já foram muito bem explicadas por historiadores e arquitetos, engenheiros. Sim, sim. É, uhum. Tanto os pirâmides quanto os monolitos. Não é difícil, cara. 2 milhões de escravos resolve qualquer problema. Porra. É porque no tempo que achavam que era impossível de construir, tinha outra coisa que pegava aí, que era a matemática, que era muito avançada, né? Uhum. O que rolava mais era o desprezo nosso pelo mundo antigo. A gente sempre se pensava que eles eram primitivos, idiotas, que não seriam capazes de fazer um negócio desse. Exato, exato. Aí partia-se dessa premissa pra negar o resto todo. Pois é, não tem como, cara. Nós podemos fazer sim, não duvide do ser humano, cara. Mas na Ilha de Páscoa, o problema não era nem de como eram feitos, e sim como eram transportados, porque eles eram feitos no meio da ilha e levados pro litoral. Acordo, né? É. Só que aí os estudantes de engenharia foram lá e conseguiram, de jeito rudimentar, levar. Eles pegavam cordas e eles iam rolando de ladinho, né? Não, não deitado, em pé. Você coloca ela inclinada e aí você começa a rolar ela de um lado, rolar do outro e você chega lá. O que pegava nesse caso também da Ilha de Páscoa é que tinha uma lenda dos habitantes de lá, de duas pessoas que eram de fora da ilha, que teriam ido pra lá e que transportavam fazendo essas estátuas voarem. Então como tinha essa lenda, o pessoal falou assim, não dá pra transportar, só voando. Então já... É. Exato. Foi os alienígenas. Foram os alienígenas. Os caras eram alienígenas. É. Se os alienígenas quisessem fazer uma coisa impressionante mesmo, por que eles, sabe, sei lá, vão fazer um buraco até o centro da Terra logo, sabe? Cara, se o alienígena quisesse fazer um negócio impressionante no Egito Antigo, fazer uma pirâmide de vidro, cara. eu ia falar quase isso, mas se quisesse fazer alguma coisa impressionante, fazia um crânio de cristal. Valeu, Tina Jones. Sabe que existem esses crânios, né? Crânio de cristal? Existe? Existem, foram achados no México. Olha só, nada por acaso, George Lucas. Eles são lapidados, assim, provavelmente não foram feitos pelos astecas. Foram achados lá, mas suspeita-se que o cara que achou mandou lapidar, levou pra lá e fez a descoberta, entendeu? Ah, ele implantou a descoberta. É, isso. Oh. Mas mesmo assim, é um trabalho, assim, porra, perfeito. Uh-huh. É um trabalho foda. Tem que fazer a laser. Ah, cara, mas não é como qualquer escultura? É difícil assim de fazer? Tem uma parede com as marcas, que não tem marca de instrumento, tem uma parede dessa qualquer assim. É mesmo? Isso aí. Dá uma lixada? Não dá? Não tira mais? Ah, cara, sei lá, não sei trabalhar com cristal. Cristal não é muito minha praia. Essas linhas de Nazca que o Blue Hand falou, que são legais também, que elas são tipo, tem beija-flor, aranha, tem um monte de figuras, mas que você só consegue perceber que aquelas linhas são alguma coisa de uma altura muito alta do céu. Assim, no Chile tem uma... É, no Chile tem um passeio, você pega um avião e vai sobrevoar essas linhas no platô de Nazca. Mas preste atenção... Mais uma vez, tudo que você precisa é de matemática e engenharia. Você constrói qualquer coisa de qualquer tamanho. What the point? Qual é a lógica? A lógica é a adoração a algum deus, cara. Como qualquer povo. Cara, os índios fodidos do caralho que não faziam nada. Vamos desenhar aqui um passaralho gigante. Cara, o Gold chegou pros caras e mandou o que ia pra elas. Os caras fizeram, porra. Cara, mas pra que o cara vai desenhar um pássaro? Cara, pra porra, que tu me manda dinheiro, porra. Desenha um cifrão gigante. Que como o alienígena maluco que mandou ele fazer, porra. Você não tem como explicar essas coisas. Isso é adoração a deus, é religião, cara. Não tem como explicar. Eu, se fosse alienígena e quisesse fazer um negócio impressionante, sabe o que eu fazia? Um desenho do discoador, que tal? Eles desenham só borboleta, essas porra que tem aqui. Por que não faz o desenho do Estrela do Futuro, do discoador, qualquer porra que tem? monolitos de Story Range. Você sabe, Tucano, a gente conhecia o monolito, né? Você lembra do monolito? O que era o monolito, cara? A gente conhecia um cara. era meio bobo, sabe? O cara era meio bobo. E aí o apelido dele era Mongolzinho do Platum. Mongolzinho do Platum, pode crer. Que horror. Ele tinha um Vyatkov do Platum que perdeu os braços. E aí o apelido foi cada vez ficando diferente. Então era primeiro Mongolzinho do Platum, depois virou Mongolzinho do Platunem, depois virou Monolito do Platunem e virou no final só Monolito. Como é que virou Monolito do meio, cara? Monolito do Platunem. Meu Deus, cara. Tá bom, então. Piada em piada de vocês, né? Não, mas os monolitos de Stonehenge não é que foram é difícil de fazer ou alguma coisa assim. É porque não se sabe qual o povo que fez, né? Porque não foram celtas, foi antes dos celtas. Não, foi antes deles. Já acharam aquilo lá pronto. Ah, mas já tinha gente lá 5 mil anos já, cara. Essa parada de extraterrestres da Galileia. Tem o pessoal ali, os amigos do JJ Benítez, sabe? Do Cavalo de Troia. JJ Benítez, né, cara? Cavalo... Ele se perdeu, né? Por quê? Porque o cara escreveu um livro legal, que é a Operação Cavalo de Troia. Só que ele quis lucrar com isso de uma forma inacreditável, cara. E fez 18 Cavalo de Troia. Cavalo de Troia, cara. A parada perdeu completamente a credibilidade, sabe? Que credibilidade, cara? É um livro de ficção, seu maluco. Não, peraí. Na época que foi lançado Operação Cavalo era de Troia, foda. A galera ficava se perguntando, será que é verdade? Mas isso era tipo um ARG dele. Cara. Mas o livro é bem escrito, cara. Você fica bolado. Uhum. É porque, como o cara tá escrevendo pra leigos, talvez pra um físico não seja bem escrito. Mas como ele tá escrevendo pra leigos, o cara fala de geografia, de história, de linguística, de física quântica, começa a falar dos prótons e dos quântions, e começa a formular uma teoria que a gente começa a falar assim, porra, não é possível que o cara entenda disso tudo. Pô, esse maluco deve ser foda. O cara foi o Dan Brown da época dele, cara. Sim, é verdade. Foi mesmo. E aí chega no final, ele não fala isso, mas dá a entender que os anjos que vieram buscar o corpo de Cristo eram extraterrestres. Nossa, deu um spoiler gigantesco do livro, que eu não li ainda. Ah, quem não leu, vai puta que pariu. O livro tem 20 anos, brother, no mínimo. Então, vamos falar rapidinho dos filmes que temos que ver, que tem extraterrestres, são muito bons, né, cara? Por que não citar ET, Contatos Imediatos Terceiro Grau, dois filmes... Calma aí, calma aí. Ah. O ET é uma merda foda. Ah, foi um filme de criança. É um filme de criança. Todo mundo, eu lembro da minha época, da minha eternidade, todo mundo, eu vi ET, chorei pra caralho, emocionante. Beleza, vamos lá ver ET, fico com meus pais, chego no cinema, nada. Agora, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau é foda. Ah, é um absurdo, cara. Esse filme, quem não viu, tem que ver agora. Exatamente, o Spielberg fez sucesso com o Tubarão, e aí os estúdios quiseram, né? E aí, o que a gente vai fazer agora, né? E ele, pô, eu tenho essa ideia aqui, quero fazer coisa alienígena. É legal que ele une outras coisas também, que nem no, quando eles estão lá, que a nave aparece. Quem que aparece? Os pilotos do voo 23, né? Voo 23, que se perdeu no final 19, da Segunda Guerra Mundial. É 19, né? Voo 19? Acho que é. Aparece os pilotos do voo 19, que foi uma esquadrilha que se perdeu no Triângulo das Bermudas. Quer dizer, ele já une, falando que o Triângulo das Bermudas era, na verdade, o foco de alienígenas, né? Sensacional, muito bom. E o Richard Dreyfuss, demais, né, cara? Ele fazendo aquela montanha lá, com purê de batata, depois com... depois cheio de lama na sala dele, maluco. A galera fica maluca, né, cara? Você vê, né? Você sabe que ele é um ator extremamente problemático, né? É. Ele é foda, assim, um puta ator, mas ele é um gênio infernal, sabe? Assim, o cara é extremamente temperamental, quer mexer no filme todo. Dizem que é um saco trabalhar com ele. Caraca. Por isso que a gente não vê tanto ele quanto deveria, cara, porque ele é foda. É, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, só o Spielberg aguenta esse maluco. E daí que veio a nossa Plim Plim da Manchete, né, cara? Que era a musiquinha. Tu. Pode crer. Aqueles de comunicação entre a humanidade e os alienígenas, o que é foda demais, né? Essa comunicação através de música é muito maneiro. Esse momento fecha o filme, né, com chave de ouro, né, cara? E o tecladista lopra, né? Ele vai... Eu sempre achei que fosse o Jean-Michel Jarre, cara. Porra, esse aí é o nosso embaixador primário, né, cara? Com aquelas luzes todas... Independence Day, uma merda foda. Olha só, eu questiono o merda foda do Independence Day pelo seguinte. Não, cara, é uma merda foda, por favor. É porque o Independence Day é feito galhofa de propósito, entendeu? Não foi um erro, fizemos swing galhofa. Não, cara, galhofa de propósito é Marte Ataca. O Independence Day é sério. É verdade. Marte Ataca é demais, cara. Americano não acha galhofa esse filme. É, nego, porra, fica bolado. É um filme patriótico. É, o Independence Day é um filme patriótico, não é um filme... A gente acha galhofa porque a gente acha que é um ridículo, mas não é... É um filme B, é cara. É um filme B. Aquele filme só tem uma cena legal, cara. Qual cena? Que é a cena que cai o Will Smith, vai pra cima da nave que tá caída lá, abre, aí o bicho solta os tentáculos e ele... Filha da puta, pá, dá um soco no bicho. E atende o chazinho. Bem-vindo à Terra. Única cena que presta. É, bem-vindo à Terra. É galhofa, mas eu acho que é de propósito, hein? E aí ele vira bom quando? Não é que ele vira bom, cara. É que... Não, não sei. Whatever. Ele é ruim, mas é galhofa. É isso que você tá me entendendo. Ele é ruim, mas a gente vira, cara. Então não pode levar a sério Independence Day. Você vai levar tá, a sério? Tá, mas se você não levar a sério, é bom? Não é bom, é galhofa. É filme B. Porra. Olha só, Guerra dos Mundos, né? Teve a versão antiga do Orson Welles e agora do Spielberg, que muita gente criticou, mas eu achei bacana, gostei. Então, cara, eu achei que ficou fraquinho, porque não é a Guerra dos Mundos, é a tensão familiar do baixinho que trabalha mal com a loirinha que grita, com a Terra sendo invadida de pano de fundo. Exato, exato. Foi o que eu achei, eu me senti na pele, assim, como seria uma pessoa normal quando aconteceu a invasão, porque todo filme de invasão alienígena e tal, a gente vê o exército e a aeronáutica, todo mundo lá, os cientistas, e esse não, foi uma galera fugindo. Eu achei isso interessante. Mas você sabe que esse filme é a Guerra dos Mundos? É. Que realmente é interessante, mas que de ET mesmo não tem quase porra nenhuma, né? É. Mas esse filme é um estilo do M. Night, né, cara? Do Shyamala. Exato. É um filme com um assunto e no final não tem nada a ver com aquela porra. O filme, na verdade, é sobre o comportamento humano em situações extremas. Exato, é mais isso. E aí do o que... cara, não, filme de alienígena, vamos ver o filme de alienígena. Não, na verdade, era alienígena só pra te enganar. Pra é o pano de fundo, é o caso dos Sinais também. Os Sinais é um filme muito maneiro, que foi mal vendido. Exato. Porque ele foi vendido como um filme de alienígenas e é um filme de fé. É um filme sobre a fé. Exato, exatamente. Exato, mas os Sinais é muito bom. E até a parte da alienígena é boa. Sim. Não, sim. Então, mas a parada é o seguinte, se você vai pro cinema... pra ver um filme de alienígena, você sai frustrado. Sai puto. Ah, sim. O que aconteceu com muita gente. Eu avisei um amigo meu, olha, você vai ver o filme, vai passar aí na tela quente, mas não é um filme de invasão alienígena. Isso é pano de fundo. Aí ele falou, porra, maluco, se tu não me avisasse, eu ia odiar o filme. Ele acabou gostando. É expectativa, né, cara? Exato, porque ele viu sob outra ótica, né? Quando eu vi o trailer... Eu achei que era o quê? Que era um filme que explicasse os campos de trigo, os ingleses, alguma coisa assim. Mas os Sinais têm sentido duplo, né, no filme, não é só... Mas esse filme Sinais, eu lembro que quando eu tava assistindo no cinema, aí eu lembro exatamente da parte que eles começam a mostrar vários depoimentos, né, das pessoas e vídeos e não sei o que lá na televisão. E aí, e agora temos um vídeo lá da puta que pariu do Brasil. Do Brasil! E aí, você já tá tão incrédulo em relação ao Brasil no cinema, né, cara? Que você acha que o cara vai falar, pero que sim, pero que não, cara. Exato. E aí tu começa a escutar assim, tá ali, cara, tá ali. Aí, cara, eu fiquei boladaço. Olha aí, esse maluco. E é isso, cara. Traz uma realidade que você não espera pra aquela cena, sabe? A portuguesa achou que era real, viu, o vídeo. Porra, meu Deus do céu. Caraca, eu não sabia disso. Onde é que teve isso? Cara, você vê uma coisa muito distante da realidade do filme, né? Você tá vendo o cara do nada, assim, falando português. Agora, voltando ao Guerra dos Mundos, o mais legal do Guerra dos Mundos não foi nem os filmes, né? Foi a locução do... Ah, foi a locução do pegadinha, né? Pegadinha do malandro. Por quê? Que nem se suicidou, o vagabundo ligando pra polícia, pegadinha, vida, isso acabou com essa merda. Pânico do cara. A parada do Orson Welles foi que ele tava numa rádio que não era a rádio principal. A rádio principal tava, tipo, passando Jornal Nacional. E aí ele, quando começou a ler o texto, ele avisou: isso aqui é uma dramatização, Guerra dos Mundos. Ele só avisou no início e no fim. E aí, ele começou. Aí o que acontece? No meio da narração, acabou o programa lá, que era o Jornal Nacional da rádio, entendeu? E aí todo mundo mudou de estação e caiu no maluco e falou: meu Deus, tá todo mundo morrendo! Cara, nego foi todo mundo pra rua, cara. Foi uma galera, mais de 1 milhão de pessoas, aquele nego ligando, dizendo que viu, eu vi! Falando nos jornais, com a polícia, dando tiro pro alto. É sinistro, cara. Foi lá na década de 30, né? Foi década de 30, foi 38. Depois ele pediu desculpas pra todo mundo, não foi a intenção nem depois que o nego tinha se matado, né? Pô, foi mal aí, cara. Outro filme bom de alienígena é O Fogo no Céu, né? Que esse é um caso real, né? Dizem, né? Um relato de algo que aconteceu, uma abdução do cara lá no... Esse eu não vi, esse eu não sei qual é, não. Que filme é esse? Esse filme dá nervoso, cara. Esse eu não sei qual é, não, esse eu não lembro. O cara sumiu 3 dias, não foi? Foi. Baseado na história de um tal de Travis Walton. Que ficou bem famosa lá nos Estados Unidos. É, é. Bom, isso aí. De 75. Tem uns cocu, por que não, né? Sempre falamos aqui. Cara... Bom, é sensacional, pô. Pô, Steve Gutenberg, né, cara? E aquele cara que é um tremendo filho da puta foi bonzinho, né, cara? É o xerife do Rambo, né? É, ele era bonzinho. Eu falando que até a metade do filme eu achava que ele era filho da puta. Ele sempre foi, né, cara? Sempre, pô. <cara. risos> Aí, tu quando botou aqui Predador, mas não conta, né, cara? Alien e tal, essas coisas. Tô falando de... Tá, tudo bem. Então vamos falar, pelo menos, de ver a batalha final. Ver a batalha final. Isso aí, cara. Isso aí, meu amigo. Marcou a infância. Regra dos 15 anos pra isso, hein? Ah, é, cara. A gente tem que criar um alarme pra regra dos 15 anos, cara. Porque esse feriado, quem viu, viu. Quem não viu, não veja, cara. A defeito eu quase baixei. Eu quase baixei outro dia. Não, cara. Esse é alarme dos 15 anos, Não. Eduardo Sport tem, né, em DVD. A gente tava na casa dele e a gente botou pra ver e não dá, não, cara. Não, cara. Correndo pra lavar o rosto. Mas foi muito bom na época, não foi? Pô, na época que eu assisti, cara, eu ficava com uma agonia inacreditável. Foi do jeito que o Jovem Nerd falou, que as naves chegaram, e aí aquele caos, e eles falaram: viemos em paz, temos a cura do câncer. Exato. Temos tecnologia, vamos ajudar vocês. E os caras eram os malditos comedores de ratos. Exatamente. Quem comia rato, mas eram os bonecos muito mal feitos. Cara, era horrível. Ai, ai. Era bom, mas era ruim. Eles eram répteis, né? Cara... Eles eram reptilianos. É, o maior choque é quando eles tiram, né, a máscara de ser humano, né? E aí você vê um réptil muito mal feito por trás. E uma réptil se apaixona por um humano e eles têm um filho. É isso, a mulher comia carne crua, aí é um nojo. É. Quando ela tá grávida, não, o cara é reptiliano e ela é humana. E aí quando ela tá grávida do reptiliano, ela começa a querer comer rato e o caraca. Assim. Ai, cara, é muito nojo. Tem o Fred Krueger nesse filme. Tem? Tem o Fred Krueger. Agora, olha só, estamos falando de filmes, assim, de contatos imediatos, nós não podemos deixar de falar de Contato. Contato é uma obra-prima do Carl Sagan, que é um dos mais famosos astrônomos do mundo, ficou famoso por difundir astronomia no conhecimento popular, que era uma coisa só de doutores, né, por muito tempo. É, escreveu aquela série Cosmos, que livro virou a série sobre astronomia e o universo e tal, e escreveu um livraço chamado Contato, espetacular, que ele falava sobre o programa 7, que a gente nem mencionou aqui. Ah, é. Eu participei do programa 7 por... Com o Screensaver. Exato. Tu já viu, antigamente o 7 botava o protocolo deles pra se eles falarem com os alienígenas. Tu já viu o protocolo, como é que é? Não. Não. É bem bolado. Tinha no site um bom tempo atrás, quando a gente começava. O protocolo é, eles receberam de volta um sinal dos alienígenas. O presidente americano é avisado. O presidente russo é avisado. Meu Deus, caraca. Eles marcam uma conferência. Depois que eles fizeram a decisão da conferência deles, eles marcam uma conferência com o G8. Meu Deus. E aí é decidido se vai ser notificado o resto do mundo ou não. Agora, você tá falando de livro, já mudou de assunto? É isso não, mesmo? Não, é o livro que virou filme. Ah, sim, porque eu não leio, eu não sei o que é. Jodie Foster, cara. Ah, o da Jodie, aquela viagem no tempo, isso é de alienígena? Não viaja no tempo não, maluco. Não, ela não viaja no tempo não, teoricamente ela viaja no espaço. Naquele que eles constroem a máquina, não lembra? Ele recebe uma mensagem? O que tem de alienígena nessa história? Tudo! A parada toda é baseada no programa 7, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. Esse programa existe. Eu não sei nem se já acabou, mas... Não, 7 continua operando. Continua, né? É um programa da NASA, em que os astrônomos vasculham ondas de rádio vindas do espaço por todos os lados, né? E eles procuram algum tipo de padrão para detectar um sinal artificial, entendeu? Porque eles imaginam que se a Terra lança, né, os nossos sinais de transmissão de rádio e TV para o espaço, eles podem um dia alcançar outro planeta, apesar de eu já ter ouvido uma teoria que depois de um tempo eles vão se dispersando, né? É, não. Quanto mais longe, mais fraco vai ficando o sinal. O que eles acham é que se, do mesmo jeito que uma raça alienígena pode mandar um sinal forte a ponto de chegar, nosso sinal pode ser capturado na psicopaia, que uma alienígena conseguiria. Porque, exato. Tipo, nós temos sondas já que já saíram do sistema solar. E a gente consegue contato com elas ainda. A Viking 2, se não me engano. A Viking 4. Já perdeu contato, já, não? Não, não. Não tem nem mais energia. Contato. Elas têm energia porque elas têm um RTG, elas têm um retronuclear. Meu Deus. Bom... Então. E às vezes esquece o que ele tá falando, né, Jovem, né? Fazer o quê? Aliás, a Vicky não é a Pioneer, né? A Vicky explodiu em Júpiter. Então, o programa 7 existe e esse livro é baseado nele. E o que acontece? Ele é o sonho de todo o astrônomo que participa desse projeto. O que acontece no livro e no filme, nós finalmente detectamos um sinal de vida inteligente. E esse sinal vem com uma série de instruções para construir uma máquina. Eles vão decodificando isso através do livro, do filme, e a humanidade constrói. E aí tem todo um papo de ciência versus religião, e o Carl Sagan escreve isso com uma maestria. O livro é bem melhor que o filme, aliás. O filme é muito bom, o livro é melhor ainda. E aí, no final, a máquina era uma forma de levar uma pessoa para ter um contato com alguém que estava lá esperando, né? Uma forma alienígena. Mas tudo acontece de uma forma muito mental e tal, não é? Você não vê nenhum homenzinho dele. Aparentemente, parece que ela passou por um arco, não sei o que, e fica segundos fora. Exato. Ela acha que ficou dias fora. E aí a credibilidade dela é posta em pauta, ninguém acredita que ela viu o que ela viu e tal. A abertura desse filme, cara, já é uma parada que faz a sua cabeça explodir. Porque são efeitos especiais, só que não é fantasia, cara, é mais dura realidade. O filme começa com um close na Terra, visto assim, do espaço, né? E milhões de sons de rádio, TV e música, tudo tocando ao mesmo tempo alto. Toma o maior susto, vem assim, tá, do nada, milhões de sons juntos. Aí a câmera começa a se afastar da Terra, a Terra vai ficando menor. Você vai ouvindo sons de contemporâneos, né, de músicas que estavam tocando na época, o filme é da década de 90, né. Escuta Spice Girls e tudo. Aí a câmera vai se afastando, e os sons começam a voltar, ou seja, você começa a ouvir cada vez coisas mais antigas. É. Vai ouvindo o início do rock and roll, de repente vai escutando Elvis, e você vai escutando transmissões famosas de presidente. E quanto mais longe fica da Terra, mais pra trás a gente vai... você vai ouvindo a história da Terra, né? É. Que são, na verdade, enquanto você se afasta, você tá ouvindo as transmissões que ainda estão viajando, aquelas transmissões antigas, né? E aí, cara, é impressionante. Vai indo pra trás, aí você vai vendo o sistema solar todo passando, tudo se afastando, e os sons chegam até a Segunda Guerra e tal, e eles cada vez mais baixos, né? E de repente, acaba. Silêncio. Silêncio total. E a câmera vai se afastando, e você vê a galáxia, a Via Láctea se afastando, e você vê outras galáxias passando, outras e outras, e a câmera vai indo cada vez mais rápido, e você se sente um nada neste universo que é o que somos, cara. O filme começa assim e tem... É absurdo, é de explodir a sua cabeça. É de longe, o melhor filme sobre alienígenas, sobre inteligência fora da Terra que existe. Pra quem gosta de ver a coisa da maneira científica, porque é um filme extremamente... realista, científico, sabe? Sem fantasia. É muito foda. Esse programa 7 é o mesmo que botou no México aquele super radar pra captar... Não é no México, não. É esse, é Porto Rico. Não, essa, foi desativado esse radar. Foi, né? Nunca achou nada. Mas não servia só pra isso, não, Tucano. Servia pra várias outras, várias outras utilidades astronômicas. Sei. Mas... Tem que falar das séries. Séries. Arquivo X, por que não? Arquivo X. Já tivemos um Nerdcast sobre Arquivo X, cheio de caneladas. Stargate. Eu não consigo ver porque tem o MacGyver, cara. O MacGyver é divertido na parada. A diversão da parada é você ver o MacGyver e falar, porra, por que o MacGyver não resolve essa porra? Já tem o MacGyver aí, então se fudendo por quê? Não, e tem mil Stargates, tem agora Stargate Atlantis, né? Tem. Eles fizeram esse spin-off do Stargate Atlantis e fizeram mais um outro, parece. Não, o Stargate e os Inspetores de Elevadores, tem tudo. Ele tem que falar também... de Taken, aquela série do Spielberg, né? Exato. Cara, achei até certinho. Ah, aquela é legal. Eu achei legal, cara. Seja legal. Eu também não vi completa, só vi uns pedaços. De repente, eu comecei a ver legal. Depois do tempo e enjoei, sabia? E a fantástica 4400. Não, cara. Não. Isso não dá. O Adagal vê porque ele não consegue parar de ver, não sei porquê. Não consigo, cara. É o poder dos alienígenas, cara. Mas na verdade, 4400 não é sobre alienígena. Eu sou maluco. Teve um plot twist na série, cara, na terceira temporada. Não? Ah, é? Eles são sequestrados por quem? É, por eles mesmos no futuro. Ah, que ótimo. Ah, é, realmente tem isso. O spoiler, tu não manda spoiler, o negócio é recente, pelo amor de Deus. Agora, meu Deus, que pena, né? Entreguei 4400. Não vai. Deixa eu falar uma parada. Quando eu tava entrevistando o pessoal do Encontro Ufológico de Peruíbe, um cara levantou uma questão que foi o seguinte: o número de pessoas que desaparecem e que ninguém nunca mais sabe onde foi parar. Nem depois que morreu e pá. Aí ele falou que as pessoas que são registradas não são, vai, nem 10% das pessoas que somem. E ele chegou à conclusão que foram todas para o espaço. Chegou à conclusão, sumiu o espaço. Caiu, né? Mas ele levantou uma outra questão que pode ter sido sequestrada por eles no futuro ou... ou indo pra outra Greg? Dimensão. Tá. Greg. Assim, morrer e ser enterrado numa vala assim não rola, né? Então, muito bem. Quem apareceu por aqui? Na verdade, esse Nerdcast tá tão maluco, né, cara? Que whatever. As pessoas agora saem ao Deus da Aral, né? Exato. Fala aí, português. Olha aqui. Vocês não chamaram a gente. Você tem uma história de OVNI. Ai, meu filho. Além das minhas claras de ovo, o que eu vou fazer com os OVNIs? Essa história que você vai contar é lá de São Lourenço. Aí eu estava saindo uma vez do trabalho e aí vem um bando de manicures saindo de um salão. Ai, você viu? A nave imensa que passou por aqui. Que nave, o gajo? O rapariga. Posta de nave. Passou, fez uma sombra enorme. E nós todas vimos. Aquela água, né, cara? Eu falei, tá bom. Menos água com gás, por favor. Em São Lourenço, lá é uma cidade, né? Uma cidade de águas minerais, né? Isso. E aí, a população da cidade não paga pela água. Vai no parque, tem uma torneira. Exato. E aí tu enche lá os galões e tal de água. Todo mundo bebe a mesma água. Exatamente. Na cidade. Exatamente. É a cidade mais fácil do mundo de se manipular. Sabe? Caraca, é mesmo. Mas teve uma vez em São Lourenço que todo mundo achou que era um OVNI, lembra? Aquelas luzes no céu, aí a gente saiu de carro correndo de madrugada. Caraca, essa foi espetacular! Todo mundo, olha lá, o cara do arco-íris, o cara do arco-íris ficou maluco. Capacete, senhor capacete. Senhor capacete. Olha só as luzes, eu estou vendo e tal, não sei o quê. Aí vem cá, aí a gente pegou o carro, subiu lá na rua do cara, que era o lugar mais alto que tinha... sei lá, menos luz, o cacete, e fomos lá, cara, sem ter noção. Não, mas tinham, de fato, três pontos. Cara, eram holofotes de alguma festa, de alguma inauguração, algum, sei lá, leilão de boi ali da região. Ah, estava até batendo na cidade vizinha, aquilo era que... Mas eu falei na hora, os seus malucos, isso é holofote de festa, cacete. Ah, eu fiquei chateada. Sabe, eles faziam aquelas danças, né, ia pro lado, pro outro, tararão, abria, fechava. Era óbvio, né, cara, e não, lá, maluco, a gente teve que pegar o carro de madrugada pra ver isso. Cara, mas eu fiquei triste, porque eu queria que fosse verdade. Ah, pois é, a gente sempre quer que seja verdade. E aí, então, um dia estávamos lá, sem fazer nada, como sempre, e apareceu um amigo de infância da minha mãe no meio da cidade. Ai, meu Deus. Aí ele entrou no parque para tomar uma água com gás. Presta atenção, o cara nunca tinha bebido água em São Lourenço. Ele nunca tinha ido a São Lourenço. O cara pisou na cidade, tomou um gole d'água e acabou, meu. Olha só. Ele entrou no parque pela primeira vez na vida dele, tomou um gole d'água e resolveu comprar uma loja dentro do parque. Pra vocês terem uma ideia, comprar uma loja no parque é o pior investimento que uma pessoa pode fazer, sabe? Porque o parque só fica cheio 4 dias por ano. Verdade. E aí, quando o ingresso não é cobrado, né? É verdade. O que você tem a ver com o discoador, cacete? Não, calma aí, calma aí. Aí a minha mãe disse, ai, ô gajo, vai lá em casa hoje pra gente botar os assuntos em dia. Pois, abrimos a porta. Aí ele, pois, eu trouxe uma fita aqui com umas poesias minhas. Aí eu fiquei, mas que bosta é esta? Poesia na fita? Ele é um druida, ele não escreve nada. Começa de repente a fita, o infeliz está com o nariz de palhaço, vestido de palhaço, recitando umas loucuras sem pé nem cabeça. Eu disse bem, eu não consegui nem chegar à cozinha, já saí rindo. E aí o cara pirou, daí em diante, minha filha, foi ladeira abaixo, porque o cara começou a falar de ETs, que os ETs estavam aí... que eles tinham forma de lagartos, mas se disfarçavam de homem. Olha aí, vi a batalha final. O problema é que a televisão já fez tanta coisa e o cinema que os malucos não têm mais credibilidade nenhuma. Eles não inventam nada de novo. Pois. E aí ele começou a falar que o Bush tinha o rabo de lagarto, que ele já tinha visto, que vários políticos aí tinha o rabo de lagarto. Rabo de lagarto? Como assim? Rabo de lagarto. E como ele conseguia ver. E como... Ah, ele... era uma coisa espiritual. É uma maluquice. E ele falou que as aparições de Nossa Senhora aí pelo mundo são os hologramas dos ETs. Ai, ó. E aí, pra fechar com chave de cocô, ele vira pra mim e fala pra gente, vocês sabem quem manda neste planeta? Olha! Vocês fazem ideia quem manda neste planeta? Eu, não, pelo amor de Deus, quem? Ele, as baleias! Eu, yes! Eu sim! Eu vou dominar este mundo! Ah, portuguesa, cala a boca! Ele falou que as baleias é que mandam aqui! As baleias? Não estou falando da minha raça, não! Estou falando daquelas que vivem embaixo d'água, sabe? Ele disse que os ETs, pra pisarem aqui, pedem permissão às baleias. Olha, Star Trek 4, a volta para casa. Eles não tiverem permissão das baleias, eles não podem entrar. Dali a gente encheu o cara de vinho. E uma mandou ele pra casa porque ele bêbado ficava sóbrio. E a história do Sr. M, que ele viu um OVNI e saiu correndo? Ah, é, não, isso foi a portuguesa deve lembrar disso, que eles estavam num baile, aí ele saiu nessas viagens, né, de musicais com alguém que eu não me lembro quem era. Chegou, gente, pelo amor de Deus, uma luz vermelha, é um OVNI, eu sempre quis ver, não sei o que, pelo amor de Deus, me leva, não sei o que. Aí, me leva, olha que saiu do carro, leva, parou no meio da estrada. Saiu do carro desesperado. Vocês sabem que foi assim que o cara daquele filme Fogo no Céu tomou sonda anal, né? Foi exatamente assim. Saiu do carro correndo no mato. Que, igual que o senhor M fez. Ele desceu uma ribanceira no meio do mato. Saiu todo cortado. Chegou lá embaixo no letreiro do motel lá piscando na cara dele. Dá pra achar o carro onde estava. Se fosse ali em Jacarepaguá, ele ia levar um susto maior, cara. Por quê? É porque tem um motel em Jacarepaguá ali que tem formato de disco voador. Ai, ai, ai, ai, oh, teria sido perfeito. Como é que ele falou outro dia pra mim? Filho, ó, não se assusta se um dia chegarem aqui, sabe, os alienígenas sugando todo mundo, assim, com aquela luz. Não se assusta, porque são do bem. Aceita! Aceita e vai! Vai, Vitinho! Vai, vai! Vai, vai, vai, vai! Com medo não, hein? Meu amigo, tava aí não, aí eu acho que eu não acredito. Eu tava, caralho, eu tava vendo a hora que ele ia falar, ô biscoito! Bota uma dose que o papi paga.